Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e no programa de hoje teremos bastante coisa sobre as novidades da franquia nessas últimas semanas. Só para dar uma pincelada para vocês, teremos algumas informações sobre a CoroCoro de abril, algumas Global Missions, né, informações sobre Global Missions, distribuições que estão acontecendo aí para os jogos, mais promessas relacionadas ao anime, né, aqui no Brasil, e muitas novidades, mas muitas novidades mesmo, sobre os próximos lançamentos de TCG aqui no Brasil. E vale ressaltar também que as notícias são referentes a tudo que saiu até o dia 17 de março. Sem mais prolongações, vamos às notícias. Começando com algumas informações aí sobre os games, tivemos na CoroCoro, os leaks da CoroCoro desse mês, que são relacionados à CoroCoro de abril, ficamos sabendo que vai ter aí uma distribuição para Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun e Ultra Moon do Lugia, né, relacionado ao filme, né, no caso é o Wind Lugia. É engraçado que teve um pessoal lá na gringa, eu felizmente não cheguei a ouvir esse questionamento aqui no Brasil, até onde eu sei, né, não cheguei a ver ninguém falando isso, mas teve uma galera achando que o Wind Lugia seria uma forma alternativa, uma nova versão do Pokémon, enfim, algo do gênero, mas obviamente não é nada disso, né, ele só chama Wind Lugia porque apesar dele já ser Flying, ele não aprendia o golpe Hurricane, né, e é por isso, e obviamente por causa do filme, né, que vai ter lá, do 21º filme, que ele chama Wind Lugia por causa do Wind Festival, né, do Festival dos Ventos lá e tal, que se você não chegou a ver, né, tem as informações da CoroCoro do mês passado, tem o trailer que já saiu também, tem todas essas publicações no nosso site, você pode conferir também. Eu não cheguei a fazer nenhuma publicação sobre esse lance da CoroCoro porque eu perdi o timing, pra ser bem honesto. Eu vi esse negócio, eu tava atolado de coisa pra fazer, não consegui fazer a publicação. Mas como eu ia trazer eventualmente aqui no podcast, eu acabei aliviado. Acabei de boas. E obviamente ele... algumas informações sobre ele. Ele vai vir no nível 100 e com a Hidden Ability dele, né, que é a Multiscale, né. Pra quem não sabe o que a Multiscale faz, se você tiver com HP cheio em batalha, ela reduz o dano que o oponente causa, né. Então ele ganha um pouquinho mais de resistência ali no primeiro golpe. E os golpes que ele terá são Aeroblast, Defog, Tailwind e o Hurricane, assim como eu falei agora há pouco. Lá, essa distribuição, ela, por hora, ela é só japonesa, né, por causa da distribuição do filme. A CoroCoro é japonesa, né, então ela se trata de uma distribuição japonesa. Ela, obviamente, vai vir pro ocidente também, porque é parte da distribuição relacionada ao filme, né. Então, a gente sabe que ela vai vir de alguma forma pro ocidente, só que a gente não sabe no Brasil como isso vai ficar, né, porque o 20º filme, ele foi trazido pela Phantom Events, se eu não me engano. E ela trouxe o filme pra cá, pros cinemas, né? Ela conseguiu trazer uma em sessões especiais no cinema. Não, tanto que não foi uma exibição nacional completa, né? Não foram grandes redes que, tipo, ficaram com o filme por semanas e tal. Foram só 2 dias. Alguns cinemas até fizeram uma reexibição do filme depois, né? Mas a princípio ficou nisso. A gente não sabe se esse filme também vai passar pela mesma coisa ou se ele vai ser simplesmente lançado direto pra Blu-ray, DVD, não sei mais como é que funciona essas coisas hoje em dia, porque eu não assisto mais filme em DVD, nem Blu-ray, não tenho Blu-ray. Mas claro que assim que a gente tiver mais notícias de como isso pode acabar vindo pro ocidente e pro Brasil, a gente traz essas informações, assim como as informações de distribuição do Lugia também. Pra Ultra Sun e pra Ultramon também temos aí a nova Global Mission, né, que vai sair. Aliás, ela já está ativa, né? Ela entrou no comecinho do mês. No caso, ela vai finalizar dia 19 de março, mas ainda tem tempo, né? Ela finaliza agora segunda-feira, se você está ouvindo esse episódio no dia de lançamento. Tá perto, mas ainda dá tempo de participar. No caso, o objetivo dela é fazer 1 milhão de trocas, né? 1 milhão de trades até o dia 19 de março. E quem colaborar com o alcance dessa meta aí vai ganhar 2 mil FCs ou 4 mil para quem tiver uma conta vinculada no jogo ao Global Link também. Sobre algumas distribuições, a gente tem os starters de Alola sendo distribuídos pelo PokéBank até dia 31 de outubro. Fazendo o seu login, você pode resgatar os Pokémon com as suas Hidden Abilities, né? Então, no caso desse Dewai, ele tem Long Reach. Long Reach é uma habilidade que faz com que os seus golpes eles não tenham contato ao, né, infligir o dano. Então, não recebe a paralisia de Static, não recebe Poison de Poison Barb, nem etc, né? Temos aí o Incineroar com o Intimidate, que é aquela habilidade padrão de muitos Pokémon, que reduz o ataque do oponente em um estágio, né? E tem a Primarina com o Liquid Voice, onde todos os ataques dela, de som, né, baseados em som, eles viram do tipo água. Isso tudo vale até o dia 31 de outubro, ressaltando. Duas coisas que é interessante parar pra pensar nesse negócio todo aí, né? Que o Long Reach do Decidueye e o Liquid Voice da Primarina são Hidden Abilities das duas linhas inteiras, né? No caso, tanto do Rowlet, né? Do... Esqueci o nome da segunda evolução, mas... né? O Dartrix. Tanto do Rowlet quanto do Dartrix e do Decidueye a Long Reach. E a da Primarina também, né? O Poplio, a Brionne e Primarina são Liquid Voice. São duas habilidades exclusivas desses Pokémon, dessas duas linhas evolutivas. O Incineroar e as suas respectivas pré-evoluções, eles não têm, né, uma habilidade exclusiva. É meio curioso isso, né? Parando pra pensar. Eu não sabia disso até ler essa... até pesquisar essas informações aqui pra poder colocar aqui. E assim, uma outra coisa que é interessante é que... obviamente, isso depende muito de opinião. Isso pode ser ou não algum indício de alguma coisa, mas se a gente considerar que a distribuição vai até 31 de outubro, ela começou em março agora, meio estranho a escolha do mês outubro, né? Isso pode ser que talvez indique uma janela de lançamento de um novo jogo para o final do ano realmente, porque senão faria sentido, sei lá, ir até o final do ano, ir até o começo do ano que vem, ficar um ano, ou então, sei lá, até o meio do ano, uma janela menor e tal. A escolha de 31 de outubro, né, é meio atípico, eu diria, né? Mas enfim, pode ser um indício de janela de lançamento, como pode não ser também. A intenção aqui não é gerar hype nenhum, é só uma observação mesmo sobre essa possibilidade de uma janela de lançamento. E pra quem curte uns spin-offs muito marotos, já tá disponível pra pre-load o jogo do Detetive Pikachu, né? E pra quem efetuar a compra até o dia 22 aqui no Ocidente, ganha também um código pra um tema do 3DS do Detetive Pikachu, que a gente comentou até aqui no último podcast, né, sobre esse tema. No caso, ele só ainda não havia sido oficialmente lançado para pre-load, ele lança agora nessa semana. Obviamente no dia 23 de abril, sexta. Comentando sobre o anime, novamente não tenho muitas coisas para falar do anime, mas englobei aqui um pouco algumas coisas e gostaria de começar aqui falando sobre a epopeia que está sendo essa transmissão de Pokémon na Rede TV, né? Porque já aconteceu novamente, eu tinha comentado no último podcast que poderia passar novamente e não passou, né? Não passou de novo e agora foi informado que provavelmente vai ser transmitido no dia 19, né? No caso, na segunda-feira também. Então, é aquele negócio, né? Os caras já estão falando há um bom tempo que vai rolar, não tá rolando, né? E aí? Vai passar ou não vai, né? Eu sei que eu, em particular, como eu já comentei aqui em outros episódios, não pretendo assistir o anime novamente na televisão, mas imagino que pra muita gente isso esteja sendo frustrante, né? A pessoa querer assistir o negócio lá, seja um fator nostálgico, seja pra ela apresentar a origem da série, né? Pra outras pessoas, pra amigos, pra, sei lá, pra filhos, tá ligado? Mas eu acho uma tremenda falta de consideração com as pessoas que acompanham a emissora e tal. Mas, bom, como eu falei também no outro cast, a gente não sabe também até que ponto existe algum impedimento legal e eles estejam adiando por causa disso. Às vezes acontece, né, esse tipo de coisa, só que seria interessante que houvesse uma nota oficial da empresa explicando a situação pra quem quer, né, pros fãs e tal. Mas enfim, vamos ficar aí na expectativa pra que passe no dia 19, o comece a passar, né, finalmente o anime na Rede TV. Essa parte aqui que eu vou falar não é voltado necessariamente ao anime, mas eu acho que é uma coisa que é interessante da gente debater e discutir, que eu tenho visto algumas pessoas colocando na internet e tal. E eu acho que, não lembro se foi no meu último podcast ou no anterior de notícias, que eu comentei uma possibilidade, né, da gente ter uma nova Eevilution, dado as informações que a gente tem aí, né, da menina do filme ter um Eve, né, a próxima geração ser uma geração par, né, que é quando costumam sair também novas Eevilutions, com exceção da primeira geração, obviamente, mas saíram alguns produtos de merchandising relacionados ao filme, e num produto desses tem uma sombra, né? Então, assim, não é a primeira vez que um produto de merchandising revela alguma coisa na franquia, né? Antigamente isso era até um pouco mais comum, porque muita coisa ficava lá no Japão, muita coisa era meio que fechada e tal. Isso há 10 anos atrás, né? Ou mais. Mas a verdade é que se a gente for parar pra analisar assim, por mais que possa, obviamente, ser, né? Tipo, um produto, uma sombra lá que esteja faltando de um produto de merchandising, pode ser um Pokémon novo, óbvio. Pode, né? Mas a gente tem que considerar também, né, aqui olhando os fatos, a gente tem que considerar que o Zero Hora ainda não foi revelado oficialmente pela Pokémon Company e que é muito provável que ele apareça nesse filme do Lugia, assim como o Marshadow apareceu no filme do Ho-Oh. Então, pra mim é bem improvável que seja um Pokémon novo nesse produto de merchandising não revelado. É mais provável que seja um Pokémon que ainda não foi revelado da própria geração que estamos. No caso, obviamente, tem os filmes, eles costumam também ter Pokémon de outras gerações, de gerações futuras. A própria Magerna foi assim, né? Como eu falei também no outro episódio do podcast, é comum que os filmes façam isso, mas considerando que o Zeraora é dessa geração e ele ainda não foi apresentado oficialmente, então, bom, enfim, é normal que eles utilizem produtos de merchandising com os Pokémon mais destacados, né, do filme. Então, se a gente for colocar assim em prática, mais provável que seja o Zeraora. E se não for o Zeraora, pode ser um Pokémon da próxima geração, o que não quer dizer que seja uma nova Eevilution. E acho improvável que essa galera que esteja falando sobre isso tenha ouvido o podcast aqui, até porque é uma coisa meio lógica de você parar pra pensar se você já acompanha aqui a franquia há um tempo, né? Mas a gente tem que ficar de olho também com o que a gente fala aí, o que a gente divulga e tal, e o que a gente gera de expectativa, não só na nossa parte, né, de pessoa física, mas das outras pessoas. Então é esse o recado, né? Eu acho que não deve ser nada relacionado a uma Eevilution. Provavelmente é só alguma coisa relacionada ao Zeraora, já que ele ainda não foi divulgado. Agora, falando sobre o TCG, temos aí bastante coisa para falar, mas vamos começar aqui com o anúncio oficial do nome da coleção brasileira da Sol e Lua 6, que ela foi confirmada pela Copag como Luz Proibida. Assim como a gente já tinha comentado da possibilidade de ser Luz Proibida realmente, às vezes parece óbvio que, né, tipo, Forbidden Light, né, Luz Proibida, então faz sentido. Só que, ao mesmo tempo, como faz muito sentido, na Itália eles vão, a coleção deles chama Apocalipse de Luz, então ainda bem que é manteram Luz Proibida. E no caso a Copag, ela lançou oficialmente a nota, né, do nome da coleção, com data de lançamento, sem uma data, né, marcada de lançamento, mas com uma janela de lançamento para maio. Seguindo que ela e a Pokémon Company têm feito de lançamento aqui no Brasil, de conseguir fazer simultâneo, a gente pode esperar que seja lançado no dia 4 de maio, que é a mesma data de lançamento americana, norte-americana e europeia. A nossa coleção daqui da Luz Proibida, ela vem com as cartas da Sol e Lua 5 Plus lá do Japão, que chama Ultra Force. No caso, o Japão teve a Sol e Lua 5, né? Teve a Ultra Prisma, assim como nós. Só que entre as coleções eles costumam ter subcoleções, né, subsets, expandindo um pouco mais. E normalmente esses subsets eles vêm nas coleções seguintes. E nesse caso em particular não é exceção. As cartas da Ultra Force vêm na Sol e Lua 6, que é a Luz Proibida. Todas as traduções de Ultra Force e da Forbidden Light, né, no caso a nossa Luz Proibida, estão disponíveis lá no nosso site da Casa do Carvalho, portal23.com.br/Casa do Carvalho. Dá uma conferida lá e fica de olho, né? Já se prepara aí pro novo meta, o que, que vai estar chegando e tal. Nessa coleção que vai chegar lá o Garchomp, Fight, né? O Garchomp de luta e outras muitas cartas que estão chegando também. Então dá uma olhada lá no site, não deixa de conferir por lá. Ainda falando da Sol e Lua 6, vários produtos, né, produtinhos de lançamento aí relacionados a Sol e Lua 6 foram confirmados lá para os Estados Unidos. A gente ainda não teve nenhuma janela ocidental para alguns deles, mas vamos lá. A gente teve a Elite Trainer Box, né, o box de treinador de Elite, que é aquela coisa de sempre, né, vem com 45 cartas de energia básica, um guia de jogador, dado de 6 lados, uma moeda, marcadores de acrílico, né, pro Poison, pro Burn, pro GX e divisórias, etc. Além dele também tem o Triple Pack, que já tinha chegado lá no Japão um tempo atrás, e agora ele chega... Aliás, o que tinha chegado no Japão era o Garbodor, né, que vem no Triple Pack, né, no caso, é uma promozinha, né, não, nem sei se é promo, eu acho que é promo, o Garbodor, que é um reprint do Garbodor Trash Avalanche, né, o Avalanche de Lixo, que ainda é muito utilizado aí no meta. E também tivemos a confirmação das cartas que vão vir no pré-release. São todas têm artes alternativas, né, com, tipo, artes diferentes, mas com o loginho lá, né? O logozinho da coleção, no caso, a Luz Proibida. E as cartas são da Feromossa, o Zerkitree, o Malamar e o Lycanroc, que é o Dawn, né? O do Crepúsculo lá, né? Não é nenhum dos dois que já tinha saído, é o Laranjinha. E como a gente falou aqui agora há pouco da Ultra Force, né, da Sol e Lua 5+, 5+, lá no Japão eles já começaram a divulgar o que vem nesse subset sequente da Sol e Lua 6, então... Só que lá eles estão separando por duas coleções, a Dragon Storm e a Champions Road, né? No caso, a Sol e Lua 6A e a Sol e Lua 6B. Então são dois subsets e cada um vai focar em alguns temas em particular. Já começaram a sair algumas cartas, entre elas tem novos apoiadores, como o Ella Volcano Park, a Zinnia. Teve já também alguns GX revelados, como o Dragonite GX, o White Kyurem GX. Tem alguns Pokémon de habilidade, tipo o Dredgon, o Altaria, e tem itens novos, tipo o Dragon's Talon, o Flint, que saiu agora também, recentemente, e aos poucos vão saindo mais cartas, e tudo, todas essas cartas que já estão, no mínimo de boa qualidade, já estão também lá no site, você pode conferir em portal23.com.br/casadocarvalho e conferir lá as traduções da Sol e Lua 6A, e ainda não tiveram nenhuma grande carta revelada da Champions Road. Então assim que começarem a sair cartas dessa coleção também, dessa parte desse subset, eu vou publicar lá também. E é importante a gente ressaltar que essa Dragon Storm lá no Japão, ela chega em abril. E o Japão não para, né? A verdade é essa. Lá enquanto eles estão divulgando a Sol e Lua 6A, Dragon Storm, eles já anunciaram a Sol e Lua 7, que vai chegar por lá em junho. E o nome da coleção por lá vai ser um nome grande, ela chama Carisma of the Wrecked Sky, que seria, numa tradução literal, o carisma do céu quebrado, ou do céu rachado, né, do céu danificado. No caso, carisma aí, ele enquadra mais como uma pegada mais sagrada, né, não é necessariamente um carisma ser legal, né, não é uma pessoa bacana, né, não é um cara carismático. Carismático nesse sentido de, nesse termo carisma, em inglês, significa algo mais divino, seria uma adoração divina, né? Adorar algo divino, né? Por carisma de algo divino, nesse sentido. Por lá vai sair no dia 1º de junho, e aqui ela provavelmente vai sair por volta de agosto, já que a gente tem uma média de 3 meses aí entre as coleções, e a coleção anterior, no caso, Sol e Lua 6, vai sair em maio, junho, julho e agosto, né? Pela lógica, ela sai em agosto aqui no ocidente, de uma forma geral, e saindo em agosto, no comecinho de agosto, ela deve dar tempo também de ser aprovada pro Mundial. Então teremos aí muita coisa nova no próximo Mundial. No caso, o Charisma of the Wrecked Sky é um nome japonês, bem japonês, né? Tipo, japoneses gostam de criar esses nomes grandes, né? Mas, obviamente, quando vier pra cá, ela vai receber um outro nome. Assim como muitas outras coleções, elas receberam, assim, um nome ocidental pra poder ser mais curto, né? Enfim. E eles já anunciaram aí que alguns dos Pokémon que vão de destaque, né, de booster e tal, são o Stakataka e o Rayquaza, né? Ou seja, né, eles vão ter o resto das UBs, Ultra Beasts, né, que Ultra Criaturas, que ainda estavam faltando, no caso o Stakataka e o... esqueci o nome do palhacinho lá, mas você sabe qual que é a Ultra Beast que tá faltando. E, obviamente, com a volta do Rayquaza, ela também vai trazer outros Pokémon de Hoenn. Assim como a Sol e Lua 5 e a Sol e Lua 6 trouxeram aí, estão trazendo, né, até agora, um foco em alguns Pokémon e treinadores de Sinnoh e de Kalos, respectivamente, Sol e Lua 5 e Sol e Lua 6. A Sol e Lua 7 vai trazer a mesma coisa, só que com os de Hoenn. E, curiosamente falando, esse mês aí de junho ou agosto, né, ele casa com a distribuição, né, dos Legendary lá, do Latios e da Latias. É o mês de Hoenn, né, agosto vai meio que ser um mês de Hoenn. Lá no Japão também anunciaram que vão ter Starter Decks de Pokémon GX, um para cada tipo, aliás, então, tipo meio que decks temáticos, provavelmente, imagino eu. Cada um voltado para um tipo específico. No caso, já anunciaram até os Pokémon que vão ser os destaques, né, desses Starter Decks. São, no caso, a Lurantis GX, Charizard GX, a Lapras, o Raichu, o Mewtwo, o Lycanroc GX do Midday, a Ivelta GX, o Metagross e o Xerneas GX. A gente não sabe ainda se esse produto pode chegar a vir pra cá. Eu imagino que sim, mas talvez ele seja até um pouquinho caro. Lá ele não é tão caro, até que é um bom preço, porque é um deck de 60 cartas que vai custar 500 ienes. E isso é aproximadamente aí uns 15 reais. É um bom preço, eu imagino, né? Não dá pra saber se as artes desses Pokémon vão ser alternadas ou não, porque na imagem de divulgação eles até usaram uma imagem placeholder de um Charizard GX, que é uma arte existente, mas isso não quer dizer nada, né? Eles podem muito bem fazer até o dia do lançamento lá em julho, que aliás é dia 13 de julho que lança esses decks lá no Japão. A gente vai poder ter uma noção melhor do que vão vir nesses decks até lá. Mas mesmo que venha só um Pokémon GX, pô, ainda assim, 15 reais é um bom preço, né? Se a gente for colocar assim, é um bom investimento. Um deck de 60 cartas a 15 reais, né? Isso provavelmente, quando vier pro Ocidente, vai vir, tipo, sei lá, 90, 80, 70, talvez. Certamente vai ser bem mais caro. Isso se vier pro Ocidente, né? A gente ainda tem essa infeliz possibilidade. Mas falando aí de produtos brasileiros, né, que estão vindo aqui pro Brasil, essa semana, agora, essa próxima semana, no dia 23, vai lançar um monte de produto de boxes da Copag, e infelizmente esse anúncio não é patrocinado. O Copag paga nós. Mas entre elas temos o box da coleção com broche da equipe Skull, onde ela vem obviamente com um broche do logo, né, da Team Skull. Vem com um Impod, Golisopod GX, Salandit, uma Salazzle e, né, e afins. Tem também um box da coleção Premium do Charizard GX, que já tinha sido anunciado também. Ela vem com um Charmanderzinho, um Charmeleon e um Charizard GX. Ela tem também uma moeda do Charizard GX, um broche do Charizard GX e uma carta Jumbo. Então ela vem bastante coisa nessa box. Não é à toa que ela é a mais cara também. Daqui a pouco eu venho falar dos preços. E a gente tem duas coleções de miniatura. No caso, a gente tem a miniatura do Raichu de Alola e a do Marshadow. No caso, elas são virtualmente muito parecidas. A diferença é, obviamente, os Pokémon que vem nela. Obviamente, né? Imagino que eu nem precise falar que a box do Raichu de Alola vem com a miniatura do Raichu de Alola e a box do Marshadow vem com a miniatura do Marshadow. Pra quem gosta de colecionar miniatura, essas coisas assim, é muito, muito bacana mesmo. Elas são bonitas pra Derel. E no caso da box do Charizard, o Charizard é full art também. Então, pra quem gosta de fazer umas coleções aí, é interessante. A da Equipe Skull também eu acabei nem comentando, mas o Impod e o Salandit são foil, e o Golisopod GX e a Salazzle GX, elas são reprints, né, obviamente, mas com artes alternativas. E tirando, né, desses quatro boxes, tirando o da Team Skull, que vem com 5 boosters, o resto dos boxes vem com 6 boosters cada um. Falando dos preços, o box da Team Skull, ela é o preço sugerido de R$119,90, do Charizard GX, R$129,90. E ambos das miniaturas, cada um sai por R$99,90. Todos eles lançam no dia 23, no caso sexta-feira, agora, né, a próxima sexta-feira. E boa sorte, né? Porque é muita coisa saindo junto, né? Fiquei impressionado, né? 4 boxes é bastante coisa. E são 4 boxes bons, não são pra quem gosta de colecionar esse tipo de conteúdo, é muito bacana mesmo. E, aproveitando aqui, um agradecimento e um abraço especial aí ao Hodson, lá da Overmatch Games, uma loja lá de São Paulo, que me ajudou aí com algumas informações sobre esses produtos. E também ao Todd, né, ao Ricardo Todd, que deu uma força aí nos contatos muito marotos. Então, essas informações aí é um oferecimento do Hodson e da Overmatch Games pra vocês aí. E no mais é isso mesmo, eu vou ficando por aqui, porque afinal de contas as notícias acabaram, né? Mas não deixe de acessar lá o nosso site, portal23.com.br/casadocarvalho. Lá no link desse episódio vão ter todas as notícias que eu citei aqui, para você poder dar uma confirmada, uma conferida. Tem todos os produtos aí bonitinhos, tem tudo o que foi citado aqui, com exceção da parte da Corocoro que eu não publiquei. Mas dá uma conferida lá no site, dá uma lida e diga aí o que você achou aí dessas notícias das últimas semanas. Tem lá o espaço de comentários para você comentar, né, à vontade. Fiquem à vontade aí para fazer os comentários que quiserem. E se você não quer perder nenhuma dessas notícias, né, que a gente vem aqui, que eu venho trazendo aqui no podcast, você pode nos seguir lá através das nossas redes sociais muito marotinhas. A gente tem o facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho, que é com dois os, Casa do Carvalho com dois os, e instagram.com/casadocarvalho. Frequentemente publico por lá todas as notícias que eu publico lá no site. E por mais que não esteja muito sendo utilizado com muita frequência, vou também aqui divulgar o youtube.com/casadocarvalho e o twitch.tv/casadocarvalho, que são algumas plataformas que eu pretendo estar utilizando aí com o tempo, né? A gente até fez, eu até fiz aí uma transmissão recentemente no Twitch, mostrando um pouquinho do processo da tradução das cartas full art que eu tenho feito no site, que envolve um pouco de coisa de desenho e tal, então é legal de mostrar pro pessoal, e é isso aí. Então, no mais é isso mesmo, eu vou ficando por aqui, e nós nos vemos aí na nossa próxima transmissão, nessa mesma frequência. Falou, galera, e até a próxima!